5, 4, no 5, decolado 3, 0, chame controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, grato, 145. Prossiga. Frente pronto para o Itapuã, o ajuste 1010, reporte visual com campo, Mike Eco Delta. Controle Salvador, muito boa tarde. Trip 54 no 5 no perfil da Coral. Trip 54 no 5, boa tarde, contato radar, saída da Coral, suba nível 140. 140, Trip 54 no 5. O Chinem 143. Desça para 2000 pés, ajuste 1010, reporte localizador pista 10. Para 2000 pés, ajuste 1010, reportará no localizador da 10 Ocean no localizador. O 601 no completo final LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Rigor no 601. 1601, muito boa tarde, o ajuste no 010, reporte vai estar travado. Reporta, ela está bastante travada, 601. Gente, autorizado pouso, pista no 0, vento 1900 graus, 122. Agora. Oito, 56 autorizado. Gente, Alfa, em ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-0, bom voo. 1-0-1-0, ponto de espera, torre 6-2-5, grato, grato, bom dia, boa noite. Gente, deverá prosseguir pelo setor do CAB, após Pituaçu. Prossiga. Firmo, abrindo o setor do São Rafael ali, evitar a final da pista 1-0. É, mantém o ponto de espera do 1-0. Mantém. É o sul. A cena no durante o 0150, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. É correto, para Cinema Tech Decolagem Torre, 118.95, bom voo. Alô, Salvador, azul 4206, pushback, acionamento, posição 1. Azul 4206, coordena com a equipe de solo, reporta para o táxi. Coordenação com a equipe de solo, autorizado pushback, chama na porta do táxi, azul 4206. Cinema 143, autorizado final ILS, informa o tráfego, pegou um helicóptero, agora 10 horas, 5 milhas, 500 pés, rumo sul, não vai interferir na aproximação, chame torre 1895. Paciente do tráfego, tenho o mesmo do TQS, torre 1895, Cinema 143, grato, boa tarde, bom trabalho para vocês. Roberto Bravo, tráfego 2 horas, 4 milhas, um Airbus 320 da Oxené no final da pista 1-0 para pouso. Gente, eu aviso o tráfego, está mantendo 500 pés aqui, Roberto Bravo. 6143, o continue a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista livre, eu chamei 6143. Boa tarde, bom 273, tem a Quebec, cruza 265 para 160 na Projeto 1. 6143. Seu nível 050. 601, solo 37, livre direito, chama solo em 121, décimo 9. 219 à direita, 601. Salvador, gol 9601, no endereço do táxi de alta. 9601, livrou, táxi de alta, reporta antes da Juliette. Reportaram antes da Juliette, 601. Juliette 6720, assistente da Quebec, para Galeão 360. Confere, Juliette 6720, boa tarde, aguarda a Copa, por gentileza. Prepara da El. Da El, está aguardando. Romeo, Fox Lima, informo apenas um Airbus da Avianca na final 1-0. Está autorizado, comprou azul, decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós, reporte fora do sol. É, Mateu, litoral ali, até Pituba, senhor. Ok, gente. Tá bom. É, com sua aproximação, está autorizado, pouso chama 0, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso na 1-0, chamei 1-4-3. Gol 1956, decolada 38, chama controle em 119, décima 8. 198, bom trabalho, obrigado. Já é o Leda Bridge, é a saída, estão no zero, curva direita, 5145, é o transponder, 119, décima 8, controle está no portão 06. Transponder 5145. Confirma, 5145. É correto, chame pronto, pushback e acionamento. O 390. 390 na Pulgas, 1856. Tule Salvador, bom dia, boa tarde, Papa Romeu, do Fox Track Lima. Papa Romeu, Fox Track Lima, 500 pés, questão, é 500 pés, pelo litoral, reporte para o da barra. Positivo, reporte na prova da barra, Fox Lima, informa o tráfego, um helicóptero em Pituaçu, mantendo 500 pés do setor e após conseguir para Pituba. Positivo, está 500 no mesmo. Pés na prova do farol da Itapuã, Mike Cruel. Solo Salvador, boa tarde, Oxanem 6143, livrou na Alfa. Boa tarde, Oxanem 6143, Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Oxanem 6143. para o táxi, eu vou 4206-107 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia alterna Aracaju. Gente, utilizaram o táxi da Ponte Espera, via Índia e Alfa, Ponte Espera Torre, 118295, ajuste na 0 na 0. Bom voo. Utilizaram o táxi via Índia, Alfa, Ponte Espera, 1-0, estou pronto, 2295-1010, ajuste no 4206. Bom, 601, ingresso direto para o portão 02. Direto para o portão 01. Então 3567 na escuta do solo? Na escuta 567. Pode parqueamento 09 na posição 02, coordena que o solo reporta táxi. O 09 está autorizado, 3567. Da Juliette, Oxa 61 no 43. Oxa não é 61 no 43. Ingresso Juliette para o portão 09. Juliette para o portão 09, Oxa 61 no 43. Salvador, boa tarde, eu sou 4206, ponto espera da 10, pronto. 206 está autorizado a alinhar e decolapso 10. O vento em Salvador, 100 graus, 19 a nós. Autorizado a alinhar e decolapso 10, azul 4206. Delta, Mike Echo Delta, chame Torre 18-95. Índia November Alpha, proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, chame Torre 18-95. Chama Torre 18-95, Índia November Alpha. Levantará aí da porra dela. Mike, o Delta teria condições de fazer um pouso parado, cabeceira 35? Gente, então está autorizado o cruzamento da Frio 10, reportando para gira a base 17. O Mike, o Delta grave está trazendo sua medida para a base pela direita da 17 Pantanal, Delta. Gente, em Jovem Mel, eu vou manter a rotatória. Azul 4206, decolados 44, chama controle 119, décima 8. Avião 8, 4206, boa tarde. 545, alterno 2085, boa viagem. Estou em Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha, vertical 14. Vem para o Fox Lima. 1360 pela direita, reportando final 17. 360 para a direita. 70, perfil da saída pouca. Salve 1-7-0, perfil da saída PUC, azul 4206. O Cicote que efetuará pouso parado na cabeceira 17. 1-7-0 pela direita, aqui do centro do Cicote. 1-0-6, pronto para o Cicote também. Gente, o Webjet 6730. No 062 está autorizado, a porta táxi. Autorizado, chamará a mensagem do já. Nove um no sua identificação, autorizado chegada a mão, desça para o nível 050, estou tímido no zero, o nono vigilante radar. Para uma base pela direita da 17, contra embaixo travando. Gente, o Mike Delta está autorizado a base pela direita, o vento 100 graus, 122, e pouso na pista 17. Ele pousa a 17, Mike Delta. 1, 2, 7. É o Zulu, Vitor Juliette, prossiga. Sim. 856, prossiga. Frequência 1-2545, alterna 1-2685. Negativo, ainda sem visual. Está aproximadamente 7 milhas da cabeceira da 7 do Novembro. Gente, reporte visual com o mesmo índio Novembro. Reportar visual do Novembro. 7, autorizado até o ponto de espera via índio Alfa, ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste no 0, 1-0, bom voo. Ajuste, via índio Alfa, ponto de espera 18-95, tá 3, obrigado, bom trabalho. Como é que sai tango? Prossiga para o solo. É do critério do comandante, aguarda cópia. Para o Salvador, boa tarde, Delta 3894, ciente da informação, pega aqui, cruza nível 200 para 1950. Boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a mais, definitivamente para o nível 060, estoutímetro no 010. Ok, descendo para o 060, obrigado. Salvador, guarda 66 na sua vertical. Geral. Obrigado. E provável saída seria qual? Salvo. Solo, solo aqui, 6720. Está com 197 a bordo, 5 horas e 48, barulho. 7, objeto 6720, autorizado até o ponto de espera da pista 90, via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera Torre. 1918, decimal 95, o ajuste no 090. Confirme, por gentileza, a alternativa? Alterna, barulho. Ok. Ok, está autorizado Índia Alfa, ponto de espera 1985, 10 ajustes, obrigado, volta lá. Zulu, Vitor Juliette, confirma o pátio, repita aqui da cola. Alfa Maduro, Chané 6201, cliente da Quebec, autorização Galeão. Chané 6201, é o número 3 da guarda cópia. Guarda. Índia Novembro Alfa continua a aproximação, aguardando pista livre. Pode ter aproximação, Índia Novembro Alfa. O Mike Delta, o Solo 49, utilizando manobras, libera pista. Vai estacionar para 4, frequência livre. Boa viagem. Eu, Zulu, Vitor, Juliette, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, voo local, 2000 pés, decola da 17, corredor AXE, restrita 1000 pés, aguardando a liberação do controle. Acione no transponder 0126, controle APR em 1, 19.8. Torre 1-18-95, confirme o POP, por gentileza. Vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso de cabeceira no 7, Índia Novembro Alfa. Ok, acionamento de taxa de decolagem em torre 1-18-95. 5491, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, pro 1-30. Trip 5491. Está pronto, cópia. autorizado, Salvador, Salvador, voo local, 500 pés, da Cola Zona 7, Litoral Sul. Acenando transponder 0121, controle aperto em 1, 19.8, torre 1, 18.95. 5, 4, 9, 1. É pra adiantar? Positivo. Ok, obrigado. Controle, boa tarde, stand 3567, decola na árvore, cruza 2.200. 3567, contato radar, sul para o nível 360, perfil árvore. 360, árvore, 3567. Com 273, interceptando o localizador, tem a 1.0 à vista. Complete a aproximação, chame agora a torre 18.95, bom pouso. Muito obrigado, 295, 273, boa tarde. Reduza a velocidade para 230 nós. 230 nós, 394. Link da Gol, a 2 milhas do marcador externo. No pátio está autorizado, se possível, a decolagem. O vento 1900 graus, 12 nós, chama fora do solo. Azul 4206, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência. 1-2545, alterno 2685, boa viagem, com 206. 2545, boa viagem, ligando com 206, boa viagem. DLS, 6 milhas de Simbra, 1-0 à vista. Tá, baixado travado. 1273, o ajuste 1-0-1-1, informa o Robson 44, próxima cabeceira 1-7, que iniciará a decolagem, cruzando a fila 1-0, não interfere com sua aproximação. Continue e aguarde pista livre. Positivo, continua aguardando pista livre, bom, 273. Web 6720, está autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado, decolagem 1-0, 6720. Gol 1-5-6-7. Oceané 6201, copia? Prossiga 6201. Está autorizado para Galeão, nível 3-6-0. Via peso 1-0 após SMAP. SMAP, após Lúvito e após Barbacena, e após prossegue conforme a rota do plano. Da cola da 1-0, primeira curva à direita, na abertura da EL, Leda voz voa bridge. Acione no transponder 5131, controle aperto em 1, 19.8. Gente, Oceaneiro 6201, autorizado Galeão 360, via peso 1-0, SMAP após Lúvito, depois Barbacena conforme a rota. Tem cola 1-0, curva à direita, na da EL, Leda, Leda voa bridge. Transponder 5131 e 1998 é o controle, o portão 4, o Chanel 620. Decola, time pronto, Chanel 620. Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeo November X-Ray-Tango. Zulu Vitor Gillette, no pátio 5, está autorizado a ingressar no 97, reportando aliado e pronto. Do Salvador, com destino Salvador, interceptando o litoral sul agora, senhor. Condições visuais, 510. Na sua escuta, vai até o da barra e volta, November X-Ray Tango. Mantenha 500 pés, eu dou axé, o November X-Ray Tango. Tango. Siga. Gente, o meu Foxtrot Lima, acione transponder 0150, o meu Foxtrot Lima. Controle Web 6720, boa. 6720, contato radar, sou comigo 360, perfil da EL. EL, perfil 6720. 3894, cruzou 70 por 60. 3894, desço para 4.000 pés, reduz a velocidade para 2.10 nós. Ok, descendo 4.000, 2.10. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro ar. Ciente, mantendo pro ar, 3894. preso, Solen 55, livre à direita, chame Solen 121, décimo 9, boa tarde. Boa tarde, 219, é o livre, 127. Número 2 para a posição, 3294. Pode ser, o número 1 se encontra. 8 milhas de duna. Pode ser, ativo 09. Tráfico com AT-72. Ok, um ATR, nossa frente é próximo de duna, obrigado. Júpiter Juliette, está autorizada a decolagem da pista 17, vento 1900 graus, 122. Voo 1273, virou a pista. De novo 1973, boa tarde, aqui é Alfa Juliette. Quem está na ola? Para o portão 01. Só atendi Alfa e Juliette, pode confirmar o portão, por favor? 03. 03, obrigado. 1094. Só para interceptar um pouco antes de Simbra, curva direita pro 135. Direita 135, trip 5491. Tá 3294, curva direita, proa 060, informe TC tá localizador, tá 3294. É direito 060, reporta na intercepção, obrigado. Decolado 58, chama controle 119, décima 8. 198, o volume tá zero. O meu Fox Trot Lima, confio em posição. Pede a proa do farol da barra. Vicente. Controle o papão. Eu meu zero, tá violento, decolou com a direita, mantém agora mil pés. Solicita, se possível, manter mil pés, litoral. Mantém mil pés, litoral, Zulu, Vitor e Juliette. Mil pés, mas escuta, Zulu, Vitor e Juliette. Drip 5491 no localizador. Afirmativo, 91. Frente aproximação, chame torre sinos 895, com pouso. Torre no 895, 5491. Na 3894, desça para 2000 pés, informe no curso. Reporta lá no curso, 3894. E 567 da TAM, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alternando 1288, boa viagem. 160, 288, obrigado, bom fim de semana. Alfa Tango Tango, desça para 3000 pés, ajusta o altímetro no 0111, mantenha presente proa, vetoração para sequenciamento. 3000, 1011, mantenha proa, Alfa Tango Tango. Cinco, quatro, nove, um, na escuta da torre.